Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. No programa de hoje vamos tratar outra vez de capitalismo, mas do capitalismo brasileiro, se é que isso existe. Não fique nervoso, viu? O que teremos aqui hoje são apenas opiniões, ok? Mas antes eu quero saber o que é que você achou da nova abertura do programa. Deus, O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que estão aí, ó, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. E sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas? E acompanhado do kit DKT desta semana, foi o Jeremy Ellis, que comentou o programa Esse Tal Capitalismo. O Jeremy é norte-americano, vive em Nova York e escreve em inglês. Eu vou aqui com uma tradução livre. Olá, Luciano. Nunca pensei muito sobre o capitalismo, talvez por eu ter vivido toda a minha vida nos Estados Unidos. É difícil para um peixe enxergar a água que o rodeia. Mas este podcast e um livro que estou lendo me levaram a pensar sobre essa força, obviamente muito poderosa. Gostei do que você disse neste podcast sobre a possibilidade de Mises ajudar a abrir uma janela em minha mente na direção de outro horizonte. O livro que estou lendo, Arte como Terapia, de Alain de Botton e John Armstrong, tem feito exatamente isso. O livro trata de como a arte pode nos ajudar a viver vidas mais plenas e discute quatro áreas da vida: amor, natureza, dinheiro e política. A sessão sobre dinheiro começa com a observação de que, a esta altura da história do capitalismo, podemos ver claramente seus defeitos. O capitalismo claramente possui forças produtivas jamais vistas na história humana e, como você diz em seu podcast, mudou o sistema econômico de maneira a beneficiar as massas mais do que os poucos que estão no topo. Mas, citando o livro, ele abre aspas: do ponto de vista do consumidor, o capitalismo está focado em muitos tipos errados de bens e serviços. Para começar a lista, existe uma incrível variedade de barras de chocolate à venda, mas muito menos para nos ajudar a lidar com as causas dos conflitos domésticos. Há muitas ofertas de passagens baratas de Kuala Lumpur para Manchester, mas pouca chance de conseguir comprar uma casa com jardim perto de onde você trabalha. O capitalismo industrial produziu muitos badulaques baratos, mas não produziu muitas cidades bonitas. E ele fecha aspas. Os autores ligam esses temas às grandes questões de gosto. Eles afirmam que um dos aspectos únicos do capitalismo é o fato de os consumidores conduzirem os mercados. Quem produz, procura produzir aquilo que os consumidores estão dispostos a pagar. Desse modo, a proliferação de bens feios ou de baixa qualidade é em grande parte culpa dos consumidores, cujo gosto não demanda bens de maior qualidade ou mais belos. E qualidade aqui diz respeito à capacidade de um determinado bem atender a uma necessidade interior. É aí então que a arte cumpre a sua missão, ensinando as pessoas sobre gostos e sobre aquilo que realmente importa. Eu penso no Café Brasil, cujo propósito é oferecer um bem que satisfaz certas necessidades interiores de seus consumidores. Essas necessidades incluem a busca por discussões reflexivas e provocativas, boa música, engajamento étnico, em outras palavras, cultura. O gosto do Café Brasil é muito alto e acredito que ele eleva o gosto de seus ouvintes. No programa Segundas Intenções, você discute o fato do Café Brasil ser um negócio e não um hobby, e que o bem que ele está vendendo é cultura. Como você sabe, essa é uma missão muito rara e admirável, e o mundo precisa de mais gente como você. Você está usando o sistema capitalista para ajudar as pessoas a desenvolver suas vidas de forma verdadeiramente nutritiva com cultura. Ser capaz de distribuir cultura e fazer disso uma forma de ganhar a vida num sistema capitalista é, obviamente, extremamente difícil, mas necessário. E eu admiro você por isso. Um abraço, Jerônimo. Olha que legal, né? Primeiro, por esse texto ser um grande elogio. Segundo, por vir do Jerome, que eu não conheço, é norte-americano e vive em Nova York, no país que tem os maiores e mais profissionais podcasts do mundo. Terceiro, por ele escrever em inglês, ou seja, importar-se tanto com o Café Brasil que a barreira do idioma não é problema. E ainda, pela visão clara de que, embora o capitalismo tenha defeitos, podemos usá-lo para fazer coisas nutritivas. E ele diz que o Café Brasil faz isso. E sabe por que faz, Jerome? Porque tem liberdade para fazer. Liberdade. Pô, meu, ganhei o dia. Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha. Muito bem, o Jerome ganhou o kit de produtos DKT com a marca Prudence. Deveria receber em casa um pacote com um monte de coisas para usar quando estiver, como diria o vadinho, vadiando. Mas, Jerome, entre em contato comigo. Vamos avaliar se vale a pena mandar pelo correio, ok? A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil e também apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também ao planejamento familiar. Acesse facebook.com/DKT Brasil e conheça mais a respeito. Então, você já sabe, na hora do amor, use Prudence. But I want to say one thing to the American people. I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman. Uia, já pensou ser capaz de entender o que ele disse, hein? No idioma original? E se der para aprender pelo Skype, então, hein? No dia, hora e lugar que você quiser. Com um professor de carne e osso conduzindo a aula com base em acontecimentos do dia a dia. Meu, isso existe. Conheça a LOI English. Veja os depoimentos dos brasileiros que estão aprendendo inglês com eles. Acesse www.skypeenglishclasses.com. Eu vou repetir. www.skypeenglishclasses.com. Try again, Mr. Clinton. Seu presidente, o povo que tá engraçado, falando inglês pra todo lado. Muito bem, a Andressa Bisque, de fã do Café Brasil, se tornou, juntamente com o Manu Henrique, coordenadora da página do fã-clube Luciano Pires no Facebook. Olha que chique, cara. Me entrevistou quando saiu a primeira edição do Café Brasil com a nova introdução, as novas vinhetas. Veja só como foi, mas eu vou pedir para a Cissa me ajudar. A Cissa vai fazer as perguntas e eu vou responder. E eu vou pedir para o Lala, solta a vinheta antiga como pano de fundo, por favor. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Luciano, por que mudar as vinhetas depois de 7 anos? Exatamente, por já ter passado 7 anos. A gente demorou até demais, sabe? Era hora de renovar e preferimos começar o ano novo com cara nova. Elas serão definitivas? E as outras não serão mais usadas? Eventualmente a gente pode até usar, sabe? Mas só em situações específicas. A nova cara do Café Brasil será essa. Luciano, você abre o podcast com esta frase. Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luciano Pires e estou chegando com o podcast Café Brasil para ajudar o seu cérebro a virar cérebro. Posso entrar? Como surgiu essa fala? Bom, essa fala surgiu, mas se você reparar nesse programa aqui, eu já mudei, né? A gente já mudou para deixar mais enxuta a entrada do programa. Mas esse trecho, ó. Amigo, amiga, não importa quem seja, era a abertura de um texto de propaganda. Naquela época chamava Reclame, que o meu pai, que era locutor de rádio, fazia nos anos 50, no programa Grande Jornal Falado G8 da Bauru Rádio Clube, lá em Bauru. Durante toda a vida, ele repete isso nas reuniões de família. É então uma homenagem à origem do meu sangue de radialista. O bom dia, boa tarde, boa noite é a tradição do programa, não é? E o meu nome na abertura é para reforçar a marca. Não tem nada ali por acaso. Conta pra gente que significado tem essas vinhetas para você. Tem história para contar? Ué, claro que tem, né? Não tem ponto sem nó no Café Brasil. Ó. No primeiro programa ainda fomos ao ar com uma versão de trabalho. A definitiva é a que está no programa 385. A primeira referência é histórica. Começa com o som da agulha no velho disco de cera, daqueles de 78 rotações. O som que entra é uma versão em guitarra da tradicional vinheta de abertura do Repórter Esso, o avô do Jornal Nacional, que ao longo dos anos 50 e 60 marcou a história da televisão brasileira. Essa versão está num disco do Joelho de Porco, e o tratamento que demos foi de mostrar o som evoluindo do primitivo para o atual. Em seguida vem o Wilson Simonal, com uma gravação raríssima de Day O, a Banana Boat Song, canção folclórica jamaicana, que foi gravada pelo Harry Belafonte em 1955. A ideia é mostrar a leitura brasileira de um clássico mundial, com a ginga que só o Simonal tinha. Foi essa canção que inspirou a Melô do Pocotó, que a gente usou por 7 anos no Café Brasil. Mas, se você prestar atenção, a nossa Melô do Pocotó aparece ali. A vinheta do sorteio tem agora a introdução feita pelo famoso vinheteiro, que, com a boca, imita aquele som irritante da vinheta original do Peão da Sorte, lá do programa Silvio Santos. Por fim, a vinheta de fechamento do programa, criada pelo Sérgio Sá, em cima do hino nacional brasileiro. Eu nem preciso falar dela, é só ouvir, né? Você viu só quanta referência? É, e como foi o trabalho de escolha? Foi difícil encontrar a vinheta ideal ou você já tinha uma ideia do que queria? Quem te ajudou? Ah, foi relativamente fácil, né? Eu sabia das referências que queria e aí foi garimpar nos arquivos. O Simonal foi um achado, aquele lance que a turma acha que é sorte, mas que na verdade é combinação de preparo com oportunidade. Aí eu e o Lalá sentamos e fomos tratando cada um dos sons, colocando efeitos, editando, até chegar num resultado que nos agradou. Deu nisso que tá aí, ó. Você ficou todos esses anos gravando o programa e ouvindo a mesma vinheta. Depois da mudança, com o podcast pronto, qual a sua reação, a sua sensação? Você já acostumou? Ah, eu fiquei meio ressabiado, sabe? Aquela coisa, quando ficou pronta, eu ouvi 35 vezes. Eu achei legal e superei o trauma da mudança. É como se a minha filha tivesse 7 anos e de repente aparecesse diante de mim com 15 anos de idade. Eu gostei demais do resultado, é bem na linha do Café Brasil. Quem não gostou vai ter que se acostumar. Mas a gente está tentando descobrir se a turma gostou de verdade. E esse programa aqui hoje faz parte disso. Bom, obrigado, Cissa. E é isso aí, ó. Eu quero perguntar para você agora, o que é que você achou, hein? Tem gente pedindo para voltar com a Melô do Pocotó. Tem saudade dela. Outros dizem que tem que mudar mesmo. O que é que você acha, hein? Coloque um comentário lá no nosso site ou então na página do Facebook. Todo mundo tem o seu talismã. Seu pé de coelho no bolso, ferradura atrás da porta, sua figuinha de Guiné. Eu também tenho a minha, essa música, Banana Boat. Foi a primeira música que eu cantei na minha carreira. Eu gosto muito dela. Eu vou cantar pra vocês. Deu risadeiro. They like a man that when I go home. Deu Isade, Isade, Isade, Isade, Isade, ho. They like him and I wanna go home. Can Mr. Tallyman carry me banana? They like him and I wanna go home. Can Mr. Tallyman carry me banana? They like him and I wanna go home. Banana black, banana green. Soda, banana split. They like a man, I wanna go home. Can Mr. Tallyman carry me banana? They like a man, I wanna go home. Can Mr. Tallyman carry me banana? They like a man, I wanna go home. That is a day, ho, ho. They like a man, I wanna go home. That daylight comes and I wanna go home. Muito bem, vamos retomar ao tema inicial do programa agora com um texto chamado Capitalismo Tupiniquim, de autoria de Ricardo Amorim, na revista Isto É. Ah, claro. Você ouve aqui o meu amigo Eliezer Seton com Salada Tupiniquim, que está em seu delicioso CD Ventos do Nordeste. A gente só quer amar esse país, a gente só pode amar esse país. Esse povo merece ser feliz, esse povo só deve ser feliz. Quando o Peru Vaz de Caminha escreveu que aqui se plantando tudo dá, na Europa muita gente até deu vontade de se mudar pra cá. Pra ver Santo Dumont voar de Concorde, Pixinguinha ensina a Beethoven a tocar, Frank Sinatra aprendeu com Zé Limeira a maneira mais certa de cantar. Lampião da carreira em Schwarzenegger, nas catingas do sertão do Ceará. A gente só quer amar esse país. Segundo estimativas da empresa de pesquisa de mercado IHS, os componentes de cada iPhone 5 de 16 GB custam R$ 388 e a sua montagem R$ 15, totalizando R$ 403. Ao conhecer esta informação, a maioria dos brasileiros tem dois tipos de reação. Uns ficam indignados com os lucros abusivos da empresa. Outros a defendem, apontando custos não computados como distribuição e impostos, por exemplo. Portanto, os lucros seriam normais. Efetivamente, no Brasil, os impostos respondem por uma parcela significativa da diferença. O mesmo aparelho, que é vendido por R$ 1.265 nos Estados Unidos, custa R$ 2.600 aqui. A maior diferença vem de impostos. No Brasil, ao comprarmos um iPhone, pagamos dois, um à Apple e o outro ao governo. Além disso, em nossa sociedade, que demarca diferenças socioeconômicas pelos padrões de consumo, os consumidores dispõem-se a pagar preços que, em outros países, fariam o produto encalhar. Isto permite que as empresas tenham margens de lucro mais elevadas aqui. Estas distorções não afetam apenas o preço do iPhone, mas de tudo que compramos aqui. Pelo preço de uma Ferrari 458 Spider no Brasil, compra-se o mesmo carro, um apartamento e um helicóptero em Nova York. Devido ao péssimo uso dos recursos arrecadados, nossos impostos elevados causam-me particular indignação. Mas outra distorção brasileira preocupa-me muito mais. Associamos lucros à bandalheira e, portanto, margens de lucro altas precisam ser limitadas ou, no mínimo, justificadas. Nos Estados Unidos, o iPhone que custa R$ 403 para ser produzido é vendido por R$ 1.265. Mesmo descontando impostos, ainda que menores do que os nossos, e outros custos, sobra à Apple uma margem de lucro gorda, explicando por que ela se tornou a mais valiosa companhia do planeta. Lá, lucratividade elevada é considerada mérito pelo trabalho bem feito. Neste caso, particularmente em pesquisa e desenvolvimento e marketing. Por aqui, o lucro é o capeta, razão de desconfiança e vergonha. Se não mudarmos nossa mentalidade, o Brasil nunca será um país rico. Ou acabamos com as distorções do nosso modelo econômico, ou seremos o país do futuro do pretérito. Ao contrário do que pensam muitos, a valorização do lucro não precisa ser antagônica à melhora do padrão de vida da população como um todo. Aliás, pode e deve ser exatamente o contrário, como provam os países nórdicos. No Brasil, isto teria de começar por uma intromissão muito menor do Estado na economia. É na promiscuidade do público com o privado que surge a maioria das distorções que mancham a percepção da opinião pública brasileira quanto ao lucro. Em uma economia onde o Estado é onipresente, com frequência é mais lucrativo ser amigo do rei do que acertar as decisões empresariais ou inovar. A partir daí, lucro vira pecado. Infelizmente, o contrário tem acontecido. Nos últimos anos, o montante de recursos que o Estado desvia da iniciativa privada, através de impostos, tem aumentado, assim como as intervenções na gestão de empresas públicas e privadas. Salta aos olhos o papel crescente do BNDES. Capitalizações com recursos públicos superiores a 300 bilhões de reais desde 2008 permitiram que ele se tornasse um acionista importante em várias grandes empresas brasileiras. Além do risco aos cofres públicos, esse processo reforçou a percepção de que temos um capitalismo de compadres. Muda Brasil enquanto é tempo. Misete, misete, misete, misete, misete, oh. Daylight come and me won't go home. Muda Brasil enquanto é tempo. Bom, nós já mudamos a vinheta, né? Tá bom, mas isso é só um detalhe. Work all night and I drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. Day is a day, oh. Daylight come and me won't go home. Day is a day. Is that daylight? A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we won't go home. 6 foot. 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. Day is a day, oh. Daylight come and me won't go home. Day is a day, is a day, is a day. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Então é assim, ao som de Banana Boat Song Day O, na versão original com Harry Belafonte, uma gravação que foi lançada em 1956, no ano que eu nasci, cara, que este Café Brasil vai saindo de mansinho. Com o endinheirado Lala Moreira na técnica, a capitalista Cissa Camargo na produção e eu que vivo dentro de um Banana Boat, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Jerome Ellis, Ricardo Amorim, Harry Belafonte, Eliezer Seton e o Rubinho fazendo a voz da Eguinha Pocotó na Melô do Pocotó original. Assim, ó, aproveita para dar uma passadinha pela página da Pellegrino no Facebook. A Pellegrino é uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, que também distribui conhecimento sobre carreira, gerenciamento, comunicação e outros temas bem legais. Acesse facebook.com/Pellegrino Distribuidora e experimente. Nunca é demais aprender, não é? Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que tem o apoio do Auditório Ibirapuera e do Itaú Cultural. De onde ele veio tem muito mais. Visite para ler artigos, acessar o conteúdo deste podcast para visitar a nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br. Daylight come and me won't go home. Daylight come and me won't go. E pra terminar, uma frase sabe de quem? Do Marcelo D2. Quem não vende nada não é independente, é fracassado mesmo. Brasil.